Guarda de tuas mãos as flores que ofertaram. Esquece espinhos que talvez ficaram. De seus lábios conserva as mensagens bondosas. Esquece as ingratidões. Você não precisa passar pelo sofrimento ou pela dor para descobrir que há alguém que te ama do jeito que você é. Você não precisa de adivinho e muito menos de feiticeiro. Você é filho de alguém maravilhoso, sublime. Você é a prova viva da misericórdia. Um ser dotado de inteligência. Honra teu pai. É aquele que morreu por mim e por você. Levanta a sua cabeça e lute porque você não está só. Pois todos aqueles que creem no Senhor estão com as vitórias nas mãos. Que Deus seja seu pastor e não uma mera lembrança nas horas de desespero. O verdadeiro conforto somente Deus pode lhe dar. Conte também comigo nas horas difíceis e em todos os momentos de sua vida. Fé, que a conquista é sua.